aperta de golpe. Mal te pegou, já tá chamando de amor. Foge, que ainda dá tempo. Ele vai te iludir e você vai gostar. Ele é ruim de mexer, mas é bom de beijar. O melhor biótipo de gente pra se apaixonar. Se usa chapéu e bota e beija moreno, passa longe desses morenos. Corpo tatuado e uma pegada contra lente, passa longe desses morenos. Se usa chapéu e bota e beija moreno, passa longe desses morenos. Corpo tatuado e uma pegada contra lente, passa longe desses morenos. É os pior que tá tendo, é os pior que tá tendo. Um dia de prazer pra ser de sofrimento. É os pior que tá tendo, é os pior que tá tendo. Um dia de prazer pra ser de sofrimento. Ele vai te iludir e você vai gostar. Ele é ruim de mexer, mas é bom de beijar. O melhor pior tipo de gente pra se apaixonar. Se usa chapéu e bota e beija mordendo, passa longe desses morenos. Corpo tatuado e uma pegada com talento, passa longe desses morenos. Se usa chapéu e bota e beija mordendo, passa longe desses morenos. Corpo tatuado e uma pegada com talento, passa longe desses morenos. As pior que tá tendo, as pior que tá tendo. Um dia de prazer pra ser de sofrimento. Um dia de prazer pra ser de sofrimento. Ó, não dá pra se apaixonar por esses morenos, não. Só dá trabalho pra gente. Um dia de prazer pra ser de sofrimento.